venho de longe pra me apresentar. O coco maruara do estado do Pará. Eu venho de longe pra me apresentar. O coco maruara do estado do Pará. Ei, cachoeira, ei, caruci. Os índios kumaruara que veio do Amorim. Ei, cachoeira, ei, caruci. Os índios kumaruara que veio do Amorim. Eu venho de longe, aqui já está nós. O povo kumaruara que veio do Tapajós. Eu venho de longe, aqui já está nós. O povo kumaruara que veio do Tapajós. Ei, cachoeira, ei, caruci. Os índios kumaruara que veio do Amorim. Ei, cachoeira, ei, caruci. Os índios kumaruara que veio do Amorim.